Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui para falar de zumbis raivosos corredores. Extermínio 3 acabou de estrear nos cinemas agora há pouco, então a gente está aqui para fazer um especial sobre essa franquia, né? Acho que nunca falamos de nenhum filme em nenhum episódio, então acho que é o momento ideal, né? Mas antes da gente entrar no tema, deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Ivo. Olá, Sil. Olá, Daniel. Olá, Samuel. Olá, convidado muito especial. Gente, é a franquia que eu gosto muito e vai ser legal o papo aqui hoje. É isto. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Eu queria deixar avisado aqui para os ouvintes, também já avisei para vocês antes do início da gravação, que eu não consegui ver o filme mais recente da franquia, né? O 28 anos depois. Então, eu vou ficar de fora dessa parte da discussão aí dessa franquia do 28. Porém, eu vi o filme 28 Dias com a Sandra Bullock. Se vocês quiserem, a gente fala sobre esse no lugar. Aí eu posso opinar. Pô, perdeu uma oportunidade de ter assistido incluído. Acho que valeria a pena. Podia ter colocado como menção honrosa no final do programa. Podia, pô. Ai, boa noite, Samuel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Boa noite, convidados. E, de antemão, eu gostaria de dizer que, como vocês são pessoas que eu gosto aqui, que estão nesse grupo, eu quero saber se eu posso ter o direito de fazer um totem com o crânio de vocês no Apocalipse Zumbi, assim. Só tô sondando. Ai, olha, Samuel, quem... Olha, vamos partir... Primeiro, ele acha que ele vai ser o sobrevivente. Quem faz trilha no mato aqui sou eu. Mas eu sou da Amazônia. Justo. Mas sim, nossa, eu autorizo. Ok, assim, ok. Igor. Vamos ver. Igor, primeira participação. Já vamos ver. Prometendo meu filho. Já tô fazendo um levantamento, gente. Coisa simples. Quem assistiu vai entender. Ai, depois a gente pergunta pro Felipe também. E pro Daniel depois. Enfim, que ele vê o filme. Isso. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Que bom. Continue assim. Melhor assim. Ai, mas é isso, gente. Bom, como vocês já adiantaram, hoje temos convidado muito especial, meu amigo pessoal, Igor Pinheiro, fazendo sua estreia aqui no Falando no Diabo. Bem-vindo, Igor. Oi, gente. Ah, obrigado, prazer estar aqui, escuto bastante vocês, é quase realização de um dos meus sonhos estar aqui, muito legal mesmo. Ai, feliz, bom. Igor, que você está aqui. Igor, se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Sou o Igor, eu sou roteirista, sou editor de vídeo, montador, e também faço crítica de cinema, tenho um site chamado enlatado.com.br e um podcast chamado Plotcast com um amigo meu, mas esse é bem nichado, assim, a gente faz o podcast focado na leitura de roteiro, assim, então a gente pega um filme, lê o roteiro e comenta o filme a partir do que a gente leu do roteiro, assim, mas tá sendo bem legal de fazer, podendo ter essa experiência, e é isso. Boa, vou deixar todos os links no post, acompanhem, ouvintes. E, bem, vamos ao nosso tema, então. Alguém quer falar alguma... Alguém tem algo a dizer antes da gente entrar no primeiro filme? Eu acho que... Vocês continuam me escutando? Estamos. Sim, Ivo. É que a Vânia acabou de arrancar o fone que eu coloquei de volta. voltou. Hoje tá difícil. Volta aí. Eu achei legal que a Silvia perguntou. Alguém tem alguma coisa pra falar? Acabou de arrancar meu fone. Foi bem na hora. O cachorro comeu o meu fone. Mas acho que a gente pode falar mesmo, falando dos filmes mesmo, fica mais tranquilo do que... A franquia Extermínio, então, começou lá em 2002, né, com o primeiro filme, cujo título original é 28 Days Later, ou 28 Dias Depois. Foi um filme dirigido pelo Danny Boyle e escrito pelo Alex Garland, e foi um marco, né, aquele começo ali dos zumbis corredores, e não apenas corredores, mas... raivosos, e eu tô aqui chamando de zumbis e nem é exatamente zumbi, né? Eu acho que para facilitar a gente pode usar o termo zumbi, mas são humanos infectados por um tipo de vírus da raiva, né? Bom, é um filme super caótico, filmado inteiramente numa TechPix. Basicamente. Mas é isso. Vamos então primeiro de sinopse, Samuel, fala pra gente do que se trata Extermínio, então. Extermínio começa com uma cena icônica de um grupo de ativistas ambientais que invade um laboratório, se eu não me engano, da Universidade de Cambridge, né? Onde eles pensam que vão realizar uma boa atitude libertando símios que estão ali em algum tipo de experimento. Quando eles estão invadindo o laboratório, eles percebem que um cientista está observando eles e corre imediatamente para tentar ativar a segurança do local. Mas não consegue porque ele é pego pelos ativistas. O cientista tenta explicar que eles acham que eles estão fazendo algo correto, liberando aqueles símios, mas eles não podem tocar neles porque eles estão com uma doença, um tipo de raiva. Uma doença que está na saliva e no sangue e que não pode se espalhar de modo algum. Obviamente, os ativistas não escutam, abrem a jaula. A moça que abre a jaula é imediatamente mordida por um dos símios. E imediatamente começa uma reação de uma doença extremamente agressiva que transforma o ser humano em um ser de extrema fúria. O cenário desbanca para o caos completo para a gente ter um corte e começar a história de verdade acompanhando o Jim, personagem do Cillian Murphy, que acorda de um coma em um hospital em Londres. Ele está totalmente desorientado. E aos poucos vai percebendo que o hospital está completamente vazio. Ele sai pelas ruas, encontra a cidade deserta, totalmente ruínas, coberta de jornais com manchete de um surto de raiva, cartazes de desaparecidos, e Londres, que é uma das maiores metrópoles do mundo, parece um cemitério silencioso total. À medida que o Jim vai andando, ele logo descobre que um vírus devastador e altamente contagioso, chamado de raiva, se espalhou por todo o Reino Unido em apenas 28 dias, transformando a maioria da população em seres violentos e totalmente desprovidos de humanidade. Esses infectados, eles são tomados por uma fúria incontrolável e eles atacam qualquer pessoa não infectada. Então, enquanto ele explora a cidade, ele é atacado por esse grupo de infectados no momento que ele entra numa igreja, e ele é salvo por uma dupla, a Selena e o Mark, que são dois sobreviventes que estão com um tipo de experiência já em viver naquele espaço, e eles explicam a situação e ajudam a entender essa nova realidade brutal, onde ele acordou simplesmente do nada. Eles levam o Jim para um esconderijo, em um metrô, e tentam formar uma equipe de sobrevivência. O Jim, tomado por muita emoção, pede para que seja levado à casa dos pais, onde ele descobre em seguida, depois de uma longa caminhada, descobre, chega na casa, descobre que os pais se mataram. Durante a noite nessa casa, eles são atacados e o Mark é infectado durante esse ataque e tem uma morte extremamente violenta causada pela Selena. Então a gente também vai entendendo um pouco desses personagens, porque a Selena é uma sobrevivente, acima de tudo. Ela sabe como funciona aquilo e ela não dá o braço a torcer em momento nenhum. Se ela viu que mesmo o amigo dela foi contaminado, ela vai matar ele o mais rápido possível antes que a contaminação se espalhe. Sem o Mark, o Jim e a Selena continuam a jornada sozinhos de volta a Londres. E observando as luzes de um prédio, eles acabam encontrando uma dupla. Um pai, o Frank, que é um taxista, e a sua filha adolescente, a Hannah, que estão lá, vivendo escondidos no apartamento e de um prédio completamente vazio, com recursos que estão ficando cada vez mais esgotados. Eles demoram um pouco, mas eles estabelecem um vínculo de confiança e decidem procurar um lugar mais seguro juntos, principalmente longe da cidade. A principal orientação que eles têm é que o Frank consegue sintonizar um rádio que transmite uma mensagem de um grupo de soldados que está supostamente oferecendo segurança em um posto militar no norte de Manchester. E com a esperança de dias melhores, né, o grupo parte em direção a essa base militar. Obviamente que a viagem é repleta de perigos, encontros com infectados, desafios de encontrar suprimentos, mas eles chegam a esse destino só para descobrir que a mensagem, na verdade, era um tipo de armadilha. Mais que isso, o local estava vazio, e em um dos momentos mais tristes do filme, o Frank é contaminado por uma gota de sangue que cai do bico de um corvo. Quando a Selena, o Jim e a Hannah estão em completo desespero, sabendo, percebendo que o Frank foi contaminado, sem saber como reagir, com ele vindo na direção deles para atacar, o grupo de soldados liderado pelo Major Henry West eles aparecem, matam o Frank e resgatam eles para um tipo de mansão que eles levaram, transformaram em um refúgio, né, digamos assim. Lá, eles são bem recebidos, mas percebem que o grupo é relativamente estranho. Os comportamentos são estranhos. Eles estão muito de olho nas garotas. E aí os desejos mais obscuros vão aparecendo. Porque o Major revela que eles pretendem repovoar o mundo à sua maneira. Usando mulheres sobreviventes praticamente como escravas sexuais. A Selene e a Hannah são levadas pelos soldados, mas o Jim consegue escapar. Tomado por uma raiva e um desejo de vingança incontrolável, ele retorna para resgatá-las com uma fúria que parece ser a de um próprio infectado. A gente vai então pro clímax desse filme, né, que se desenrola num confronto brutal entre o Jim e os soldados. Ele usa a inteligência para liberar um zumbi que já estava lá dentro como experimento, o conhecimento do terreno, e aos poucos a mansão vai virando um ambiente de carnificina, onde o Jim finalmente consegue resgatar a Selene e a Hannah, e juntos eles enfrentam o Major West e um tipo de luta final que acaba tirando a vida do Major, mas causando um ferimento muito grave no Jim. Então a gente tem um pulo de mais de 28 dias, onde o filme termina com o Jim, a Selena e a Hannah isolados em uma casa no campo. Depois desses eventos militares, eles estão à beira de um campo de trigo, e um avião de combate passa por cima deles. O Jim, ele, apesar de ferido, ele tem a ajuda das meninas para desenrolar uma bandeira enorme com a palavra Hello, para chamar a atenção do avião, e termina dizendo para elas: ah, eu acho que dessa vez eles viram. Yay! Depois de toda a dor e sofrimento. Mas vocês sabem que esse não é o... Tem outros finais, né, alternativos. Eles fizeram vários, e o Jim vários, morre, né, em todos. Sim. É tipo Get Out, eles fizeram finais pessimistas, mas resolveram tirar. Uhum. Já tinha, desgraça era suficiente. Exato, né? Exato. Aliás, só um adendo, pegando esse gancho, quem tem o DVD, os meninos até têm, o Ivo e o Daniel, eu sei que tem, o DVD de Extermínio, o Blu-ray, é incrível como tem material extra. Tem muita coisa extra. Não, aqui é DVD, não é tem não. Ah, tem não? Ah, o que DVD eu tinha, não. Porque eu não tenho mais, tinha muito material extra. Que tinha os finais alternativos e tinha tipo uma série de pequenos curtazinhos animados que falavam sobre histórias da infecção. Tem um que eu não esqueço, que tem um tipo de herói não, ele é um justiceiro que tá ali vivendo sobre o teto e tal, e ele descobre que os infectados, eles são atraídos não por som ou por movimento, é por cheiro. E aí ele descobre um outro justiceiro, é incrível esse curtazinho, ele descobre um outro justiceiro, ele fica puto por haver um outro justiceiro nessa Londres devastada, que ele quer que seja só ele, e aí ele termina com ele conseguindo jogar um vidro de perfume em cima da cabeça do outro justiceiro, que atraiu os infectados pra cima dele. É bem bizarro. Eu queria ter esse material, queria ter conseguido assistir esse material antes de a gente gravar. É que agora deve estar disponível no YouTube fácil, né? É, talvez esteja. Sim. Bom, depois eu deixo links no post também, dá uma procuradinha aqui. Mas, e aí, mas gente, é isso, vocês acham? Gente. Caos, né? Eu fico muito agoniada com esse filme. Acho que não só pelos... É isso, né? Tem essa coisa dos zumbis, que são muito agressivos, muito rápidos, quando vem as hordas, assim, acho que tem umas cenas bem, bem desesperadoras mesmo, tipo aquela do túnel. E mesmo quando a gente vê uma cidade como Londres estando vazia, assim, acho que são dois opostos, né, que acontecem, tanto a horda como o vazio, assim, que são... Dão uma sensação muito ruim, assim. E acho que essa coisa, né, de ter sido filmado não numa TechPix mesmo, mas numa câmera digital bem do começo, né, da filmagem digital, assim. Esse aspecto sujo, né, eu acho que combina muito com o filme. E nem acho, nem diria que, sei lá, envelheceu mal, assim. Eu acho que faz parte dessa identidade dele, assim. E, bom, é isso. Acho que é um dos filmes de zumbi que, de fato, revolucionou, né, esse subgênero. E acho que ele se segura bem até hoje, assim. Para mim, dos três, ele segue sendo o melhor. E é isso, acho que virou um clássico, assim. Eu queria falar que esse filme, ele foi um evento na minha vida, de verdade. Eu nunca esqueço que eu assisti o trailer dele. Eu não faço ideia de qual filme eu assisti o trailer. E eu fiquei, caralho, o que vai ser isso? Eu fiquei muito impressionado. 2001, 2002, né? Tipo, porra, tempão atrás. Eu ainda não tava tão mergulhado em filmes de terror assim na minha vida. Mas eu bati o olho no trailer desse filme e fiquei, caralho, que porra vai ser essa? Que filme vai ser esse? E eu fiquei contando dias, meses para que eu pudesse assistir. E quando eu assisti, cara, foi um impacto, foi uma coisa que eu fiquei. Foi até então um dos filmes mais impressionantes que eu vi na minha vida. Acho surreal tudo que ele mostra em tela, essa ideia de um apocalipse trabalhado sobre a perspectiva humana de uma forma mais intimista, não de uma forma geral. Porque a gente vai acompanhar o Jim, né? A jornada do Jim e a jornada das pessoas que vão se envolver e estarem relacionadas com ele. É um filme de apocalipse, mas é um filme sobre sobrevivência. As pessoas estão buscando sobrevivência a todo custo. Mas ela chega à questão de que eles entendem que não é sobre sobrevivência sem propósito. Que eu acho que é uma ideia que fica muito bem registrada na personagem da Selena. Porque a Selena só quer uma coisa: a Selena só quer sobreviver, a Selena só quer sobreviver, a Selena só quer sobreviver. Quando ela conhece o Jim, conhece o Frank, conhece a Hannah, que ela vê esse círculo se formando ao redor dela, ela percebe que não é só sobrevivência. Aquilo não é mais só sobre sobrevivência. Tem esse impacto gigantesco. Eu acho curioso dos filmes de extermínio que eles têm essa capacidade de começar de um jeito e depois eles vão para outro. O 2 talvez seja o que destoa um pouco mais dessa forma de pensamento. Mas você tem ali, na primeira metade de extermínio, a questão da devastação, a questão de busca por sobrevivência, a questão de formar laços. E aí depois que eles chegam na base militar, a gente tem uma virada completa do filme. A gente tem praticamente um outro filme. Eu vejo até algumas pessoas em críticas que falavam que acham muito estranho o Jim virar um tipo de super-herói na segunda metade do filme. Mas que ele não vira um super-herói. Ele só leva a sobrevivência ao extremo. O Extermínio vai segue aquela onda de que não importa quantos monstros existam, talvez o maior monstro seja o ser humano. Quando a gente vê o que aqueles soldados querem fazer com aquelas mulheres, é revoltante, é explosivo de raiva. Porque a gente já viu tudo que aquelas pessoas estavam passando, e quando elas acham que elas vão ter um momento de paz, um momento de esperança, é que na verdade talvez venha o pior momento da vida delas. Então a reação do Jim, que diz que o ser humano, quando está no instinto máximo dele sendo atiçado, ele tem duas reações, né? Fugir ou lutar. O Jim escolheu lutar. Então, eu sempre fico impressionado com o que é o roteiro desse filme, a franquia Extermínio no geral. E realmente, assim, foi uma revolução que esse filme causou. Ele é revolucionário e ele é clássico cult ao mesmo tempo. Porque quando você para pra pensar, Extermínio não é o maior sucesso do mundo, não. Pra gente ter uma franquia Extermínio, parece que foi assim, um esforço do caralho. Porque o segundo filme vai sair 5 anos depois. O terceiro, quase 20 anos depois. Então, pra ter uma franquia, deu um trabalho. E ainda assim, o quanto Extermínio é referenciado. The Last of Us, The Walking Dead, Guerra Mundial Z. Isso nunca existiria sem Extermínio. Nunca. Então, é pra gente tá sempre lembrando o quanto esse filme foi surpreendente. Para mim, o melhor trabalho do Danny Boyle, o que assim, disparado, disparado, e sem igual mesmo. Até o George Romero fez um o Terra dos Mortos depois, né? Ele falou: Ó, vou voltar a fazer filme. Sim. O próprio remake do Madrugada dos Mortos do Snyder, né? Ah, Tem sim. muito dessa Bebe onda, muito tem Extermínio. muito de extermínio. Samuel, você falou muito bem do filme, assim. E eu gosto muito da direção do Danny Boyle, desse filme, assim. Eu gosto, né, muito do Danny Boyle, assim. Salvo algumas exceções, mas. Eu gosto muito dessa questão É um estilo que ele tem meio assim, que ele desde o Cova Rasa assim, né? Ele tem um meio de criar um final assim que te uma sequência final assim lembra muito o Cova Rasa, né? Ele consegue criar uma coisa muito envolvente ali com aqueles personagens, né? E eu gosto muito dos personagens desse filme. Tanto que eu senti muito a morte do Frank, assim. E é uma cena que ele consegue dar uma dramaticidade nela, assim, sem ser piegas, assim. Ele faz uma cena muito triste, muito pesada. E por uma bobeira, né? Ele tava revoltado, ele quis espantar o corvo, caiu uma gota de sangue no olho dele. É tipo assim, ele não foi atacado, foi uma coisa tipo uma bobeira, um deslize ali dele ali que ele tava revoltado ali e cai, aí ele sentiu muito ali e ele falando com a filha dele chegando e ele falando para a filha dele se afastar. O momento da transformação dele é muito poderosa aquela cena assim. E é o ponto chave de virada do filme que você fala, né? E ela aquela máxima assim de como a sociedade humana se comporta em meio a essa situação caótica, né? Vira quem deveria estar ali, né? Para proteger o pessoal, para salvar, tá ali para continuar viram os algozes assim, é pior do que os infectados, né? Seria o melhor estar enfrentando os infectados do que aquele grupo de exército. E o filme tem cenas assim que são muito. A cena inicial dele na igreja, tipo, ele vê tem um monte de infectados deitados, e de repente uns dois levantam e começam a olhar assim. Aí ele vê o padre, ele não tá sabendo o que tá acontecendo. E aquele monte de. Ele sai correndo ali. E tudo isso bem dirigido, os enquadramentos, os cortes são muito bem feitos. E só para finalizar aqui, a trilha sonora desse filme é do caralho, é um personagem. É, eu ia falar da trilha. Ela Porra, dita da trilha. o ritmo do filme numa intensidade assim, né? Ela vai desde os momentos assim mais assim, digamos assim, sutis, mais doces mesmo assim, digamos assim, do filme. Tem uma parte que tem até uma Ave Maria. Mas as músicas das cenas mais tensas, assim, elas são incríveis, assim, elas são maravilhosas. Ela é um personagem do filme, assim, uma trilha sensacional. É, gente, é isso. Amo esse filme, gosto muito dele. Samuel levantou a questão aí que era pra gente fazer um debate se era um clássico cult ou uma revolução do gênero, né? Mas como ele mesmo disse, são as duas coisas. A trilha sonora é tão personagem que ela volta pro segundo filme também, né? Tipo, ela tá ali também porque não tinha como Sim. fazer um filme da franquia sem trazer a trilha de volta. Acho que vocês já falaram bem, assim, da maioria dos pontos positivos do filme. Eu acho que o ritmo do filme funciona muito bem, principalmente porque ele vai nessa crescente mesmo, né? Tipo, ele vai nessa. Sei lá, tipo. Ele não para em momento nenhum, né? Os momentos mais calmos do filme são as cenas do Cillian Murphy andando sozinho pela Londres, devastado, assim. Depois disso, uma vez que ele engrena, ele meio que não para mais. E aí, toda aquela sequência final lá, com a trilha sonora tocando, ele correndo na chuva e tudo mais, cara, aquilo lá eu continuo achando sensacional mesmo, sensacional. O que eu vou destacar, então, aqui, que acho que não foi falado ainda, é a questão de que. Puta que pariu, que imagem feia que é essa câmera, cara. Puta merda. Vá tomar no cu. Eu fico com uma raiva disso pelo seguinte: que o Danny Boyle, ele é um cineasta talentoso. Ele é. Eu gosto de vários filmes dele. E assim, ele tem esse estilo, que é um estilo bem próprio, de fato, que eu não sei se sempre funciona. Eu acho que em muitos filmes talvez não. Mas quando funciona, funciona muito bem. Só que tem algumas decisões que eu não consigo entender, tá ligado? E a decisão de filmar esse filme aqui em vídeo em 2001, 2002, tá ligado? Quando a qualidade do vídeo era uma merda. Cara, não faz sentido, sabe? Tipo, e aí o que acontece? A gente que tá revendo esse filme agora tá vendo uma imagem pior ainda. Porque é o seguinte, a câmera ali que ele filmou, que era, sei lá, uma mini DV, uma coisa assim, ela vai fazer uma imagem ali por volta de 720, um pouco menos, né? Menor do que isso até. Só que o que acontece? Ele fez isso, que é uma imagem bem pequena. Ele fez isso para essa imagem ser transposta para uma película de 35mm, que por sinal também é uma imagem pequena, que vai ser ampliada depois no projetor. O que o projetor de película fazia, era pegar uma imagem bem pequenininha e ampliar ela jogando luz nela, né, através da lente e tudo mais. Então assim, eu vi esse filme no cinema. E ele tinha uma imagem, eu vi esse filme no cinema na época, ele tinha uma imagem estranha, de fato. Só que ainda assim não era tão estranha quanto agora, porque quando a gente vai ver na televisão hoje, a televisão faz o processo oposto. Ela não pega uma imagem e amplia ela por meio de luz. Ela amplia essa imagem esticando ela, sabe? Pra poder caber no recorte da TV. Fica horrível. Mas fica feio, mas fica... Sério, tipo, e aí eu não consegui entrar no filme dessa vez, revendo esse filme, porque eu ficava o tempo todo vendo, assim, esse desgraçado, ele tinha dinheiro pra fazer um filme bom e ele usa uma TechPix pra filmar, filha da puta. Porque eu ficava o tempo todo pensando assim, cara, esse filme seria muito melhor se tivesse uma câmera boa. Tanto é que, quando a gente vai chegar na continuação daqui a pouco, mas na continuação, o diretor, que não é o Danny Boyle, ele tenta emular muito do estilo do Danny Boyle, mas filmando em película, e fica muito bom, na minha opinião, sabe? Tipo assim, não fica um Danny Boyle original, digamos assim, mas tu vê que ele tenta fazer os mesmos cortes, ele tenta fazer o mesmo, sabe, a mesma câmera tremendo e tudo mais, só que ele tá usando uma câmera boa pra isso, e isso faz uma diferença enorme. Então, assim, eu não conseguiria passar por esse filme sem falar que essa imagem é feia para uma desgraça, tá ligado? Até comentei com vocês aqui antes. Cara, aquela cena deles que eles levam o Cillian Murphy pra floresta pra matar ele, né? Que, por sinal, tipo, tu vê que já tem vários corpos por lá. Ou seja, eles já fizeram isso algumas vezes e tal. É pra ser uma cena muito impactante, tá ligado? Mas eu vendo aquela cena, eu só ficava pensando, caralho, parece os filmes que eu tentava fazer com meus amigos na escola e que ficava feio pra caralho, eu não sabia por quê. Agora eu sei, porque eu usava um equipamento merda. O mesmo equipamento que ele tá usando pra esse filme. Como é que ele me faz um filme com equipamento merda? Eu fiquei muito indignado com isso, tá? Só queria levantar essa questão. Mas, como eu vi esse filme no cinema, ele foi feito pra ser exibido no cinema em película, né? Foi feito um transfer e tal. Eu acho que no cinema funcionou um pouco melhor. Era estranho, mas era um estranho meio, sei lá, não tão feio, se é que dá pra dizer isso. E aí, pô, eu consegui entrar muito mais. Eu lembro até hoje da sensação de ter visto esse filme no cinema. As qualidades dele, as qualidades narrativas dele estão aí, vocês já mencionaram muita coisa. Então acho que não tem muito mais o que acrescentar. Eu gosto do elenco do filme, é um elenco muito bom, por sinal. Né, a gente falou do Cillian Murphy aqui, mas o soldado lá, como é que é o nome dele? O Dr. Who lá, sempre esqueci, Christopher Eccleston, né? Que acho que é um que já tinha trabalhado com o Danny Boyle antes do Cova Rasa, se eu não me engano. Um baita de um ator também. O elenco tá todo muito bom também. Então, sei lá, acho que é quase que só elogios ao filme. Né? Tirando um detalhe, que é um detalhe que eu considero muito importante, que essa imagem é uma merda. É isso. E você, Igor? Eu vou pegar o gancho da imagem, porque eu acho que tinha muito tempo que eu não revi o filme também. Foi ótimo rever. E eu vi o 3 primeiro, depois eu vi o 1 e o 2 de novo. E eu acho que até a imagem, assim, começou a dar um charme pra mim, sabe? Eu acho que deixa o filme mais cult, mais... quase chique, assim. Eu acho muito legal esse filme, assim, esteticamente. Eu acho que é um marco mesmo, assim. Acho que, repetindo um pouco o que vocês falaram, assim. Mas eu tendo a perdoar a imagem. Porque até os efeitos, assim, tipo, tem muita coisa datada que hoje é impossível, mas é muito bonito. Tipo, tem uma hora que eles estão na estrada e aí tem um monte de corpos assim na frente e tipo, parece um PNG colado em cima da imagem do vídeo, assim. Mas é muito lindo ao mesmo tempo. Assim, e aí eu acho que eles constroem os personagens bem também, assim, acho que logo no começo o Jim, assim que acorda, ele começa a catar dinheiro na rua, tipo, acho que isso vai fazendo a gente se apegar, assim, acho que depois quando apresenta o pai e a filha também, é quase caricato, assim, tipo, ele fica observando eles, tá, o pai e a filha brincando de almofadas, então acho que é um filme, além da parte estética, assim, que eu acho que é genial também, assim, Danny Boyle, eu acho que ele tá muito inspirado, assim, nesse filme. Assim, me impactou muito, assim, ver tudo, assim. A sequência inicial é linda. Eu gosto da cena final. A Sil comentou a cena do túnel, que eu acho que no final fica linda também, né? Porque eles sobem aquele monte de carro, né? E aí eles estão meio desesperados já nesse momento do filme. E aí eles começam a rir ali no momento que eles estão descendo em alta velocidade ali. Uhum. É muito bonita a cena, assim, no final. E dá muito nervoso ao mesmo tempo. Mas é, enfim, eu achei um filme muito bonito, mas tem toda a parte envolvendo a personagem feminina que me incomodou profundamente, assim. Acho que eles fazem qualquer coisa com ela. No começo ela é toda séria, toda durona, e do nada ela tá rindo, brincando, beijando o Dean na bochecha. E aí vai pra aquele final que eu acho meio bizarro também. Eu acho legal ter um grupo que se formou com planos tão diabólicos e tal. Mas é, sei lá, eu acho muito violento, acho que não seria feito assim hoje em dia. E eles fazem qualquer coisa com a personagem da Selena. Aquela cena que ela pede pra todo mundo sair, pra ela ficar sozinha com outra menina que eu esqueci o nome. Uhum. E ela começa a entupir a menina de remédio, falando pra ela não sentir nada na hora que eles forem, sei lá, abusar dela. Eu acho muito over, assim. Acho que eles cagam um pouco nessa parte final. Mas, apesar desse grande mas, o filme é lindo, é um clássico e é incrível, assim, é muito marcante. Acho que só repetiria tudo que vocês falaram de como ele se tornou um clássico. É como a gente estava falando, né, mais cedo, Igor, o Alex Garland escrevendo Mulheres. É, veja é veja o filme dele lá, o Menos. Eu fiquei com medo de rever Ex Machina, eu tenho muito bem guardado na memória. É, só que eu fiquei com medo de rever agora. Eu tô com muito medo de rever. Mas eu já tinha alguns pontos com Ex Machina. Aquele filme nunca me bateu tão bem quanto a crítica gostou. E era mais ou menos esse ponto também. Mas enfim, né? Temos esse ponto de abordagem em Extermínio. Mas eu gosto também pela ideia da produção, né, gente? Porque o orçamento foi limitado. Eles tiveram 8 milhões de dólares só pra fazer. E suficiente pra conseguir uma câmera melhor. talvez, Daniel, talvez. Eles economizaram bem. Eles fizeram com um modelo de Canon. Isso é meio revoltante mesmo. Mas, uma coisa que ficou marcado, tipo, até quem não é tão fã de filmes de terror, é aquela coisa que transcende, né, que são as imagens de Londres vazia, que vez ou outra era usado em reportagens sensacionalistas. Eu já vi o SBT usando em reportagens sensacionalistas. Se eu não me engano, a sequência tem 8 minutos só, não, acho que até menos, uns 6, e deu um trabalho do caralho pra ser gravado. Tinham que bloquear, eles precisaram das autoridades, tinham que bloquear, bloquearam locais que eram pontos turísticos, né, como a ponte de Westminster, o Piccadilly Circus. Então eles tinham minutos para fazer as tomadas e ainda assim eles fizeram as sequências mais incríveis da história do cinema. Eu não digo nem uma das sequências mais incríveis da história do cinema, porque hoje em dia qualquer filme consegue fazer isso com CGI. O próprio terceiro filme vai usar muito, tá, até. Mas eles fizeram essas cenas na raça mesmo. Eles organizaram para conseguir uma Londres vazia, uma Londres devastada, suja. Eu acho que essa é uma palavra que eu adoro usar para a franquia inteira. Suja. As imagens desse filme são sujas. Tem sempre sangue, tem sempre ranço. Mesmo quando chove, parece que é lama. Então, isso é uma característica que vai estar nos três filmes. Tudo é escuro, tudo é acinzentado, tudo são corpos apodrecendo. É sujo, mas ao mesmo tempo você tem uma poesia, você tem uma beleza ali. E principalmente nessa cena de Londres vazia, né, que a gente tem esse impacto de uma Londres vazia, suja e bela ao mesmo tempo. Eu fico muito surpreso com o poder dessa cena até hoje. Muito bem, gente. Passamos pro próximo? Bora lá. Sim. Então bora lá. Vamos pra 2007, então, com o Extermínio 2, que já vem com outra equipe, né? O diretor dessa vez foi o Juan Carlos Fresnadillo. E eu fui ver, são 4 pessoas que escreveram esse roteiro. Uau! Né? Foi o próprio Fresnadillo, o Rowan Joffe, Henrique Lopes Lavini e Jesus Olmo. Até o Fresnadillo eu achei que tivesse feito mais coisas como diretor, mas ele muito filme, não. Mas ele fez recentemente Donzela, da Netflix, com a Millie Bobby Brown. Então tá, né? E é isso. Vamos voltar pro Extermínio 2, né? Mas o filme dele intacto é muito eu ia bom, falar tá? isso. Foi por causa desse que ele conseguiu esse trabalho. Que o intacto é sensacional. Ah, boa. Intacto é sensacional. Eu não assisti. Eu também não, precisa ver. Vou colocar aqui na... Isso, coloca na lista. Mas é isso. Então vamos lá. Samuel, dê uma sinopse pra gente, por favor. Ok. Extermínio 2 começa com essa que, sinceramente, é uma das cenas iniciais de filmes de terror. Uma das melhores já feitas. Porque a gente tem um casal preparando um jantar à luz de vela, que é o Dom e a sua esposa Alice. Logo a gente descobre que é aquela casa escura. Tem um grupo de sobreviventes. Eles estão ali escondidos no que é simplesmente meio que o início, o auge da pandemia de raiva dos primeiros 28 dias. Eles estão numa casa de campo durante esses dias e no meio do jantar eles ouvem a batida de uma criança na porta. O grupo se divide, mas eles abrem a porta e quando eles abrem a porta você já tem um grande impacto porque tá a luz do dia. Estão totalmente escuros, mas o sol brilhou intensamente nessa abertura. Eles resgatam uma criança que estava faminta e que conta que ele estava sendo caçado praticamente pelos próprios pais, pela própria família. Por um descuido de uma das sobreviventes ali escondidas, a casa começa a ser invadida por uma gigantesca horda de infectados. Eles atacam o Dom ali tenta se dar uma segurada pra galera fugir. A criança foge por um lado errado, a mulher do Dom vai junto, o outro grupo vai pelo outro, todo mundo começa a morrer, e o Dom acaba causando um ato de covardia para abandonar a própria mulher e salvar a si mesmo. Ele consegue fugir da casa, e a gente tem a sequência absurda da corrida pelo campo, com o Dom correndo com dezenas de infectados atrás dele e a trilha sonora torando numa cena linda, até que o Dom consegue chegar num tipo de rio que está ali próximo, com um barco amarrado. Um outro colega dele, sobrevivente, já estava desamarrando o barco. Ele sobe no barco, o colega tenta subir, escorrega, cai, morre, muito sangue, muito infectado, mas o Dom consegue domar o barco e fugir vivo. Ele é a única pessoa que sobrevive de todo o grupo de sobreviventes. Então, temos um pause. Porque 28 semanas depois do surto inicial, o exército dos Estados Unidos, que está sob o comando do brigadeiro general Stone, interpretado por Idris Elba, não lembrava disso, declara que a guerra contra o vírus da raiva foi vencida. Eles estabelecem uma zona segura, que é fortemente protegida em uma parte de Londres, onde eles começam um trabalho de reconstrução e repovoamento da Grã-Bretanha. Os refugiados que estavam fora do país, eles são repatriados para esta zona. Entre os primeiros a retornar estão os filhos de Dom e Alice, a Tammy e o Andy, que eles estavam em um acampamento escolar, acho que nos Estados Unidos, né, que eles falam, durante o surto. E eles voltam para Londres, né, para essa zona segura, e se reencontram com um pai que tenta justificar as suas ações e mente sobre a morte da mãe. A Tammy e o Andy, eles estão naquela tristeza, né, de terem perdido a mãe e insistem em retornar à sua antiga casa para recuperar alguns pertences, ignorando as ordens militares de que não se pode ir para fora da zona segura. Quando eles vão para a própria casa, e para surpresa de todos, eles encontram a Alice viva e infectada. Logo depois, a gente descobre que a Alice, né, ela é uma infectada assintomática. O que é que isso quer dizer? Que ela é portadora do vírus, mas não exibe os sintomas da raiva. Ainda assim, ela é capaz de transmitir. A Alice é levada de volta à zona segura e colocada sob fortíssima quarentena para ser estudada pela doutora Scarlett Ross, né, que é uma médica do exército que acredita que a imunidade dela pode ser a chave para uma cura. No entanto, o Dom, quando descobre que a mulher dele está viva e que os filhos dele estão putos porque ele mentiu para ele, consegue usar as credenciais dele para visitar a Alice na cela de isolamento. Eles têm uma conversa de reconciliação onde ela claramente perdoa ele pelo que aconteceu e diz que o ama. Ele, muito emocionado, a beija. E por causa desse beijo, o Dom acaba sendo infectado. Diferente da Alice, o Dom não é imune. Ele rapidamente se transforma, torna-se um infectado extremamente violento, mata a Alice com um requinte de crueldade gigantesco, sai da sala de segurança, mata soldados e começa uma nova epidemia ali dentro, justamente da zona segura. O Dom, né, consegue escapar dessa área. E os infectados agora estão em uma área densamente populosa que se espalha rapidamente, causando um caos indescritível e sobrecarregando as forças militares. Com a zona segura completamente comprometida, o General Stone ele ordena uma medida extremamente drástica: atirar em tudo que se move, infectado ou não, para conter a propagação do vírus. O Sargento Doyle, que é o Jeremy Renner, sempre um homem que sempre esse homem no, que escolhe para virar franco-atirador, né? Impressionante. Ele hesita em seguir as ordens de atirar em civis e decide proteger a Tammy Wand juntamente com a Doutora Scarlet, que acredita que entre as crianças pode haver aquela imunidade que pode um dia se tornar um tipo de vacina, um tipo de cura para a epidemia. O grupo tenta escapar de Londres, que se tornou um inferno de violência e destruição muito rápido. Eles são perseguidos por hordas de infectados, incluindo o próprio Dom, que se tornou um tipo de nêmesis ali. Mesmo sendo com o vírus da raiva, ele parece estar ligado à família. Ele matou a mulher, agora ele precisa matar os filhos. Então, a fuga leva eles pelo metrô, por ruas devastadas, confrontos em campos abertos. E durante a tentativa de fuga, a gente tem os sacrifícios, né, que vão acontecendo ao longo da jornada. O Doyle, ele se sacrifica para salvar os irmãos, sendo incendiado vivo em um túnel, e a própria Doutora Scarlet, ela também é morta pelo Dom, mas consegue avisar o Andy sobre essa potencial imunidade antes de morrer. Então a gente vai ter no momento final a Tammy e o Andy, eles tendo que confrontar o próprio pai. O Dom finalmente encontra os filhos. Ele tá nessa obsessão por eles e corre atrás do Andy, derruba ele no chão e o morde. A Tammy, então, ela que tá com uma arma, que pegou a arma da doutora depois que morreu, atira no próprio pai e encerra o seu ciclo de violência, para descobrir que o irmão não está infectado, ou pelo menos não apresenta a doença. Como ele tem a mesma heterocromia que a mãe, a gente vê apenas uma veia do olho explodindo. Ele pergunta se eu me transformei e ela responde que não, que eles vão ficar juntos. A Tammy e o Andy, eles conseguem ser resgatados por um piloto de helicóptero que queria salvar apenas o Dom, mas depois o Dom convenceu a salvar as crianças. E eles vão para fora da Grã-Bretanha com o objetivo de alcançar a França. Esse parece ter sido o grande erro, porque o filme termina com a aeronave vazia em uma pista de pouso na França, e a gente vê então a câmera se movendo dentro de um túnel do metrô em Paris, onde um grupo de infectados emerge correndo em direção à Torre Eiffel. Um final que sugere que a Europa toda talvez agora tenha sido contaminada pelo vírus da raiva. Tan tan tan. Ótimo. Eu já gostava desse filme. Fazia muito tempo que eu não revia, mas eu lembro de ter gostado quando eu assisti da outra vez. E agora revendo, assim, eu acho ele bem inferior, né, ao primeiro, mas mesmo assim é um filme que eu acho bem ok, assim. Como o Samuel disse, a primeira cena é super brutal, né? Já começa rasgando, assim, tipo aquela casa pobre. E o Dom correndo, né, com aqueles zumbis aparecendo ali atrás da colina, assim, eu acho muito desesperador. E acho que esse filme tem outros momentos que são bem desesperadores, assim. Tem lá seus problemas, mas no geral eu acho um filme bem ok. Eu acho que você percebe que vai dar merda, porque logo no começo, assim, quando tá mostrando, né, como a Londres está agora, quando as crianças estão voltando, tal, você escuta uma voz falando: o exército estadunidense é responsável pela sua segurança. Aí você fala, já fala, então tá bom. Eu nem te conto o que está acontecendo no Oriente Médio hoje. Literalmente hoje, né? Literalmente hoje. Sim. Mas é isso, quero saber de vocês. Eu também, revendo o filme, quando eu vi. Né, a gente vê a primeira vez no cinema, ele funciona muito bem no cinema, que ele é um filme muito tenso e ele é um filme muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápidos ali. Muito, muito rápido, né? Eu gosto muito do filme, até a parte do Dom com a esposa ali, né? Que é até a parte que ele se transforma, assim. E o filme tem um elenco bem, bem interessante, né? Mas aí depois disso, né, que o filme vira aquela bagunça ali, ele até mantém um clima de tensão, mas aí eu acho que ele cai um pouco ali, porque aqueles personagens, eles já não são tão. Eu não consegui ter tanto apreço por eles como pelo personagem do Extermínio do primeiro, né? A ideia ele dá uma melhorada ali pro final ali, né? Essa cena que os filhos enfrentam o pai é bem interessante, bem tensa. Eu acho que ele é um pouco mais caótico que o primeiro, assim. O primeiro ele consegue ser um pouco mais, assim, né? Tentei evitar comparações, mas não consegui. Mas o primeiro consegue ser um tem um deixa a gente mais dá uma mais emoção na gente, assim, de justamente pelo apreço aos personagens, assim. Mas, assim, ele mantém, é um bom filme, é um bom ritmo. Como o Daniel falou, ele mantém a trilha também, que dita muito o ritmo do filme. Eu gosto muito do Robert Carlyle nesse filme, que já foi dirigido, inclusive, pelo Danny Boyle lá no Transporte, né, em outros filmes também. Eu não lembrava também do Idris Elba no elenco. Apesar que a participação dele é bem, bem pouca, assim. O personagem dele é um personagem, digamos assim, importante, mas uma participação pequena. Mas enfim, gente, falei bem rápido aqui para todo mundo, assim. Mas essas são as minhas impressões, assim. É um filme que eu gosto muito. Eu gosto do filme anterior do diretor, do Intacto. Não é o anterior dele, isso. Que é bem depois dos outros filmes que ele fez depois. Ele fez um Intrusos que eu não gosto muito. Aliás, eu não gosto nada. E depois disso, depois disso, ele. Aí acho que esse filme catapultou a carreira dele, que foi voltar agora para fazer o tal do Donzela, né? Eu nem imaginava que era dele. Eu fui na hora que o Nossa, tomei um Sil susto falou que eu também. fui olhar. Aí eu falei, gente. Ah, mas é isso, gente. Como Samuel falou, a cena inicial ela é assim uma das coisas mais impactantes do cinema, assim, do gênero mesmo. É uma boa continuação. Agora um aspecto interessante, assim, que eu queria comentar é que todos os filmes eles terminam assim com um gancho de continuação, mas não continuam a partir do gancho, né? Porque esse tem claramente um gancho de continuação, né? No final, assim, mas o do primeiro também. Não tanto, mas tinha. Mas, tipo, você acha que eles falam assim, ah, vamos deixar um gancho, vamos ver o que vai dar depois. Aí não deu. É isso, gente. É porque era para ter o 28 meses depois, não teve, né? Pularam direto Não pro ano. teve. Deve ser por isso. Pois é. Tá, eu vou. Só, eu também vou falar rápido sobre o filme. Eu gosto do filme. Revendo agora, digamos, eu gostei, continuei gostando, assim, apesar de que agora eu noto algumas coisas que não me agradam tanto, mas de maneira geral eu acho que é um filme que funciona muito bem. É uma continuação que funciona muito bem, porque primeiro, ele aumenta o escopo, né? Tipo, se torna algo muito maior, de fato, né? Aqui tu tem explosão de cidade, aqui tu tem, tipo, né? Tem uma grandiosidade maior aqui pra trama. Eu gosto da escolha do Juan Carlos Frenadio. Quando eu vi esse filme, eu fiquei muito impressionado com o estilo dele. Tanto é que foi por causa disso que eu fui atrás do filme anterior dele, que é o Intacto. E aí deu pra ver, assim, não, esse cara aqui, pelo menos nesse início de carreira, é um cara que dá para ver que tem um apelo visual muito forte. dentro do seu estilo, sabe? O Intacto também tem isso e ele traz muito disso pra cá também. Pô, tem uma cena ali que o cara usa o helicóptero como arma, tá ligado? As hélices do helicóptero como arma pra matar zumbi, sabe? Tipo, que eu falei, puta que pariu. É uma coisa impressionante mesmo, assim, tipo, é lógico. Depois disso eu fui. Deixa eu até ver o ano aqui. É 2000 e. Quanto que é esse filme? 2007. 2007. E aí no mesmo ano teve o Planeta Terror do Robert Rodriguez, que tem uma cena quase igual também. Então, tipo assim, eu acho que um não copiou do outro, que acho que eles estavam sendo feitos na mesma época, mas é interessante mencionar que os dois têm cenas de helicóptero sendo usado como arma. Mas. Visualmente eu acho o filme muito interessante, ele traz a trilha sonora de volta, ele tenta emular muito do estilo do Danny Boyle, né, dentro desse filme, para não ficar uma coisa muito, muito distante, assim, sabe? Então tu vê que tem essa montagem um pouco mais frenética, essa câmera tremendo o tempo todo, assim. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele traz um pouco mais de elegância, assim, que é uma coisa do estilo dele, assim, sabe? Aí, obviamente, né, ele usa a câmera de verdade, e aí faz uma diferença enorme também. E ele tem um elenco muito bom também a seu dispor, assim, ele consegue apresentar todos esses personagens muito, muito bem, sabe? Porque a gente vê todos esses personagens em ação, a gente vê que aquele negócio ali tá organizado, mas... De certa maneira, tu percebe que por baixo de tudo aquilo vai dar merda em algum momento, assim, tipo, não tem como não dar, sabe? Tu percebe que tem algo muito estranho que eventualmente vai acontecer. Os meus maiores problemas com o filme, eu acho que... Ah, tá, só uma coisa, antes de eu entrar nesse problema. A cena inicial, que todo mundo, vocês falaram já também, eu só vou reforçar uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu achava, na minha cabeça, eu achava a cena inicial do Extermínio 1... Eu achava ela muito impactante. Revendo agora, eu achei que ela perdeu muito do seu impacto. Eu achei que é uma cena que é até um pouquinho arrastada, assim. A cena inicial do Extermínio 2, ela não perdeu impacto nenhum. Ela continua sendo muito boa. Então, se manteve aqui legal. Os meus problemas maiores do filme são com o roteiro. Acho que é por causa que teve muita gente escrevendo aí. As ideias, talvez, muitas vezes são apresentadas e não são desenvolvidas, sabe? Então, por exemplo, tu tem ali... eles trazem a personagem da mãe de volta pra matar ela logo em seguida, sabe? Então, tipo, sei lá, não... Achei que foi um mau uso da personagem. Assim como essa questão ali de, tipo, de... Sei lá, de todo esse... Não necessariamente um drama, mas tem ali um conflito que foi... Ele deixou ela pra trás e tal, né? Mas, porra, eles trazem ela, já morre em seguida. Além disso, o filme, ele em nenhum momento ele estabelece pra gente que, tipo assim, tá, os zumbis, os infectados, eles são inteligentes ou eles agem apenas por instinto? Porque me parece que o personagem ali do pai deles é inteligente, porque, porra, o cara consegue escapar de todas as explosões, todas as armadilhas, ele não leva nenhum tiro e ele tá, tipo, no... Ele tá sempre atrás dos filhos dele, sabe? Tipo, como é que ele consegue fazer isso, sendo que todos os outros zumbis parecem agir de maneira quase como se fosse uma horda, assim? E ele parece agir por conta própria. O filme não me parece que deixe isso claro. Pelo menos eu não consegui entender, tipo, dessa maneira, assim. Me parece que é muita coincidência que ele tá sempre naqueles lugares, né? E aí tem uma outra hora que eu destaquei aqui também, que eu acho muito... é uma obviedade muito grande, assim. Que tu tem aquele grupo de sobreviventes, né, que daí liderado ali pelo Jeremy Renner, né, e daí esse grupo começa a morrer um por um, assim, né? Vai ficando pra trás, assim, e aí tem uma hora que tem, tipo assim, que o grupo é formado pelos quatro atores principais e mais um cara que tá junto com eles, e tipo assim, obviamente ele tá ali pra morrer, tá ligado? Obviamente. Isso é muito bom. Não disfarça nada, tá ligado? Eu achei isso muito legal, porque, tipo, o cara só falta andar com um símbolo assim, sei lá, uma coisa apontando pra, tipo, atire aqui na minha testa, tá ligado? Tipo, ou então mordo o pescoço, assim, porque, tipo, claramente ele tá andando com um alvo nas costas, assim. Não... Então, assim, são coisas pequenas, eu gosto do filme, eu gosto do ritmo do filme. Como eu disse, eu gosto desse escopo que o filme traz. E de certa maneira... Ah, tá, tem uma outra questão. Que daí eu vou falar dessa questão, tipo assim... Eu vou falar, de certa maneira os militares são os vilões nos dois filmes, né? Ele mantém também essa temática. Mas eu não sei de vocês. Eu acho que esse filme aqui é um exemplo muito extremo. Então, tipo, talvez não seja assim com vocês em relação... Vou tentar reformular isso aqui porque eu tô dando voltas. Mas assim, eu acho que depois da pandemia, a nossa percepção sobre alguns temas mudou. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas antes da pandemia, muitos filmes de terror tratavam o tema de contenção, o tema, não necessariamente de isolamento, mas o tema de quarentena como sendo algo ruim, sabe? Porque normalmente é os personagens que estão presos naquela quarentena e eles precisam sair de lá de alguma maneira. Normalmente os filmes trabalhavam dentro dessa temática. Então a quarentena, para o cinema, era visto como sendo algo ruim. E aí a nossa percepção a respeito de quarentena mudou depois que a gente passou por isso também. Fala assim, não, realmente tem que conter a ameaça. Tipo, tem que. Não do jeito que eles estão fazendo aqui no filme, obviamente, né? Mas, tipo assim, quarentena passou a ser uma coisa boa. Então, tipo, passou a ser uma coisa boa, não, mas passou a ser uma coisa necessária para conter a ameaça. Então, eu acho que esse filme aqui, é lógico que ele tá trabalhando com uma questão muito extrema, porque a maneira deles de conter a ameaça é matar todo mundo, que não é, obviamente, a melhor maneira. Mas eu diria que esse filme aqui ele ainda tá, tipo, quando a gente olha para trás. Talvez a nossa percepção mude um pouco em relação a isso, sabe? Essa ideia de que antes o terror tratava a quarentena, né, o isolamento, como sendo algo ruim, como sendo motivo de horror, sendo que para nós hoje em dia a gente entende que é um mal necessário. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, porque eu acho que esse filme aqui não é o melhor exemplo para falar sobre isso, mas eu só queria trazer essa discussão para a pauta. Eu acho que faz muito sentido, sim. Não sei, talvez essas crianças não tivessem feito merda se tivessem uma percepção mais assim, sabe? Exatamente, tipo assim, Por ah, não exemplo. pode sair, não pode ir naquela região. Ah, tá, então o que que eu vou fazer na primeira oportunidade que eu tenho? Eu vou lá naquela região que falaram que não pode ir, tá ligado? Tipo, Exato. sabe? É isso. É obrigatório. Cara, eu acho que eu lembrava mais desse filme do que do primeiro, assim, né? Porque eu acho que é isso que vocês falaram, a cena inicial é muito marcante para mim. E eu gosto também de que, acho que é uma coisa da franquia até, né? Vendo o terceiro, mesmo o segundo não sendo do Danny Boyle, tipo, essa brincadeira com a linguagem, né? Tipo, ele sempre testa umas coisas nesse filme, ali perto do final eles começam a usar. Tem uma cena que eles estão super no escuro, eles começam a usar a cena da visão do visor da arma, assim, fica parecendo um found footage, assim, muito, muito legal, assim, como eles brincam com as possibilidades, assim, e enfim. Mas o que vocês falaram, a cena inicial eu acho muito marcante. Também adoro o Robert Carlyle nesse filme, ele tá muito foda. Tem isso que a Sil mencionou também. Eu não entendo de onde vem, na verdade, essa patriotada americana, assim, tipo, os militares do primeiro filme estavam lá, sei lá, fazendo aqueles planos lá de sequestrar as mulheres, e aí vem os militares americanos vão dar um jeito. E é muito esquisito, muito esquisito. Mas enfim. Eu adoro a Rose Byrne também, como atriz, assim. Eu acho que a Ah, ela tá personagem da ótima. médica também é. Ela é muito legal, né? Eu Ela é gosto muito muito dela, legal. muito, muito. Acho que ela tem uma morte indigna, inclusive, assim. Queria, a morte dela podia ser mais bonita. Acho que deixou ela de lado, assim, na hora. Eu acho também. Né? E aí eu acho que também não faz sentido o personagem do pai ir até o final, né? Perseguindo eles. Não fica só. Sei lá, não faz sentido nenhum. Eu também não lembrava do Idris Elba. E ele faz uns personagens. Tem uma linha de personagens dele que é muito parecido, né, com isso, assim, de ser meio que o comandante, assim, é. Mas ele é ótimo, também gosto muito dele. Também acho que tem uma parte ali que ele se arrasta um pouco, assim. Mas tem, acho que tem muita cena icônica, assim. A cena do visor eu gosto muito, a cena do começo eu gosto muito, a cena do helicóptero é surreal também. Mas enfim. E eu acho que os personagens. O que eu me diverti assistindo porque achei muito novela, assim, né? Tipo. Não, mas você falou que tinha visto o corpo da mamãe, não sei o que e tal. E aí é muito Sim. bom. Ele vai muito fundo nos personagens. Isso achei interessante também. Mas é, acho que revendo. Eu acho que as pessoas costumam gostar menos do que eu gostei, na verdade. Eu ainda acho um filme legal, mas realmente o primeiro achei bem mais marcante e superior. Mas adoro o segundo filme também. Eu fiquei feliz que, enfim, dando um spoiler aqui, acho que o terceiro filme é legal também e acho que é uma. Tô feliz pela franquia, assim, e rever os filmes foi importante para isso também. Eu acho que faz um bom conjuntinho, assim. Eu vou discordar um pouquinho de vocês. Eu tô até surpreso Lá vem que ele. praticamente todos vocês gostam desse filme, porque para mim, Extermínio 2, ele tem um problema grave, que é se chamar Extermínio. Porque eu sou um, eu fico muito, muito chocado com a diferença de tons do primeiro filme pro segundo filme. Porque Extermínio 1, o primeiro Extermínio, ele não é sobre um apocalipse zumbi. Não. Ele é sobre as relações das pessoas e o ponto de vista delas dentro desse apocalipse. Extermínio 2, ele é sobre o apocalipse. Ele é um apocalipse ressurgindo e a gente pegando o início e a explosão dele e tudo. A gente tá vendo o passo a passo de como fazer um apocalipse zumbi perfeito. Porque até um ponto que eu acho interessante da fala do Daniel, esse é um filme que eu costumo falar, é um filme de desgraçamento. Nada que acontece nesse filme é bom, nada. É tipo, a mãe foi salva. Beleza, ela foi salva pra morrer daqui a alguns minutos. Os filhos se salvaram. Os filhos se salvaram pra fuder o planeta daqui a algumas horas. Então, tipo, tudo que acontece nesse filme é uma grande desgraça. Isso não é um ponto negativo, não. Muito pelo contrário. Talvez até seja o maior grande feito dele. Eu acho de uma incrível coragem, ter tanta coisa negativa num filme só, sabe? Tudo de ruim acontece com todo mundo. Mesmo eles sendo boas pessoas, mesmo eles tentando criar algumas relações ali, mas tudo de ruim vai acontecer com todos aqueles personagens. Mas voltando para o meu ponto de por que eu não gosto tanto desse filme, é exatamente por isso. Ele deixa de ser um filme contemplativo, como o primeiro Extermínio é em muitas partes. Aí tem ação, tem drama. Uma coisa que eu gosto, igual vocês até falaram do primeiro Extermínio. Cada cena tem um momento, às vezes, um pouco especial que faz um diferencial. Aquela cena do túnel, eu não sei quem foi que citou, no final, depois de toda aquela tensão do caralho, eles saem com sorrisos. Tipo, porra, que sacada genial de roteiro colocar um sorriso no final daquela cena, filha da puta. E, tipo, esse é o tipo de coisa que não tem, esses pedacinhos de alma que não tem nesse segundo filme. Extermínio 2 é um filme de ação. Basicamente, Extermínio 2 é um filme de ação. Ele é praticamente um jogo de videogame. A partir do momento que vai ter a contaminação na zona segura, a gente vai ter os personagens pulando de fase em fase em tentativa de sobrevivência. A gente vai ter a fase do tiroteio, a gente vai ter a fase da fuga da cidade, a gente vai ter a fase da luta no parque de diversões com um helicóptero, cenaça. A gente vai ter a fase da rua, que é a do empurrar o carro, a gente vai ter a fase do metrô e a gente vai ter o final do jogo. Então, tipo, Extermínio 2 é um jogo de videogame, de verdade, real. Então, para mim, o grande defeito desse filme é se chamar Extermínio 2. Porque ele tem bons momentos. Como um filme de apocalipse zumbi, total, e seguindo a cartilha de filme de apocalipse zumbi, ele é bom mesmo. É muito bem produzido. A sequência, por exemplo, da contaminação na zona segura, que todo mundo é colocado na porra de um tipo de porão, que é o porão mais frágil do mundo. O Dom aparece lá e faz o desgraçamento, mais um momento de desgraçamento. É boa, essa cena é muito boa. Mas é isso, eu não sinto alma nesse filme. Os momentos de alma que eu senti em Extermínio, não senti em nenhum momento nesse filme. Eu não me apeguei às crianças. Eu me apeguei, por exemplo, à personagem da mãe. Mas aí, eu não acho que foi um desperdício o que fizeram com o personagem dela no final das contas, daquela morte. Foi para mim um ato de coragem, foi um puta ato de coragem. E eu acho que talvez o momento mais memorável do filme seja a morte dela. Porque ela viveu tudo aquilo pra morrer nas mãos do homem que ela amava, que não fazia ideia do que estava acontecendo com ela. É um karma gigantesco na vida daquelas pessoas. Por isso que eu digo, filme de desgraçamento. Mas é um bom filme, sim. Eu considero um bom filme porque ele é muito bem produzido. Isso é inegável, isso é inegável. As cenas dele, a direção de fotografia, os ângulos que são usados, impecável. Mais uma vez, a cena inicial, ela é memorável na história do cinema para mim. Memorável. Qual é o nome do ator? Eu adoro ele, esqueci. Robert Robert Carlyle. Carlyle, ele já é um amigo do Boyle. Eu acho engraçado que ele tá em Trainspotting do Boyle, né? Aí ele vai pro filme que não é dirigido pelo Boyle. Mas beleza, ele tá sensacional. E essa é uma outra coisa que eu gosto, que eu sinto que não foi bem utilizada. Que é, a gente tem a perspectiva de um infectado. A gente tem a perspectiva de um infectado. Nos três filmes, a gente só tem nesse. E é notável que mesmo ele infectado, tomado pela raiva, tomado pela destruição da mente, ele está ligado à família dele. Tudo que ele está fazendo ali como infectado é pela família dele. É por matar a família dele? É, mas é pela família dele. Então é pra ver como. Não é pra proteger a família. Não é pra proteger, é o contrário. É justamente, não é pelo cuidado, não é pela paixão, não é pelo amor. É justamente como se o vírus tivesse ligado um botão onde inverteu todos esses sentimentos. Mas a ligação ainda existe. É curioso que o vírus de extermínio, ele é simplesmente definido como um vírus de raiva. Mas a gente não tem as nuances, as camadas, os entendimentos de como é que esse vírus funciona de verdade. Por exemplo, primeiro filme, a gente descobre que os infectados morrem de inanição em cerca de 2 meses. Se o infectado não come, ele morre em 2 meses. E aí a gente tem agora, em Extermínio 2, esse tipo de zumbi do Dom, que ele é muito diferente. Ele é mais inteligente, ele consegue raciocinar, ele consegue criar um plano. Isso já foi uma evolução. Provavelmente, e isso não é falado em momento nenhum do filme. Mas na minha cabeça, por exemplo, quando aquela mulher se tornou sua portadora, ela também talvez tenha evoluído o vírus. Que aí a gente tem um gancho para Extermínio 3. Porque, notavelmente, a gente vai ter uma diversidade. E principalmente, aquela ideia de que os infectados morriam de inanição, acabou. Então, a Europa foi contaminada. Tem até uma teoria de que o Dom tá na cena, né? Do metrô saindo de Paris. Diz que o próprio Dom tá lá. Mas o que pode ter contribuído também, né, na lore, digamos assim, de o que aconteceu com os zumbis. Mas é isso, gente. Eu tenho esse gostar e esse não gostar por esse filme. Que, lembramos, né, foi um pequeno fracasso de bilheteria, de crítica. O Danny Boyle e os produtores queriam fazer mais de Extermínio, mas não houve fôlego do estúdio para fazer, né, um terceiro filme, que ao final dá muitas ideias de continuação, mas eu lembro que houve uma época de muita ansiedade dos fãs que queriam que o filme, saber se o filme ia ter uma continuação, se estavam trabalhando em algum roteiro. O Danny Boyle falou que ele estava talvez trabalhando em umas ideias, mas foi só isso também. E aí a gente demora 20 anos pra ter uma continuação de verdade. Pro bem ou pro mal, né? Tem uma cena, Samuel, que eu acho que ela é muito legal, que quando eles estão fugindo, aí o menino, ele olha, o Dom tá lá no fundo, lá parado, olhando. Muito assim. Muito louco. Aí passa o personagem do Jeremy Irons. Jeremy Renner. Ele passa assim... Jeremy Renner, desculpa. Passa assim, tampa ele, na hora que vai, o Dom já não tá mais lá, né? Então isso dá muito essa percepção que o Dom tá perseguindo. E não, ele não tá só com o vírus da raiva atrás, correndo, matando. Ele tá caçando, né? Ele tá perseguindo, tá esperando o momento certo, né, pra atacar. É muito boa essa cena. É isso. Eu fico um pouco, né, tem essa coisa do zumbi, sei lá, talvez um pouco mais inteligente, ou talvez com alguns instintos mais diferenciados, assim, mas como eu acho que fica um pouco solto, assim, no filme, né, e aí acaba ficando meio sem sentido, tipo, ele voltar toda hora. Eu até fico eu gostaria que o personagem do Dom ficasse mais tempo como humano mesmo, sabe? Porque ele tem esse começo interessante ali na primeira cena, né? Ele abandona a esposa que tá sendo atacada ali. Só que aí é aquela coisa, você tá... É uma horda dentro de uma casa. Ele também não tinha muito o que fazer, né? Nessa situação. Mas fica essa coisa, esse dilema moral, né? Que acho que a pior parte é mais quando ele... É mais ele mentir pros filhos sobre isso, né, do que de fato ter feito, assim, ter corrido, né? E eu gostaria de ter visto mais do Dom humano, assim, nesse filme. E talvez um pouco mais sobre essa coisa da imunidade também, porque é isso, a Alice reaparece ali depois de meses e morre logo em seguida. Acaba que essa coisa da imunidade só serve mesmo pra ficar protegendo as crianças, né, que talvez seja uma próxima esperança, assim, mas não tem um grande desenvolvimento, né, sobre esse assunto. Mas mesmo assim, gosto do filme. Passei o filme torcendo pro Flynn sobreviver, o piloto do helicóptero, né, que é o... Porque eu tô assistindo From, e o Harold Perrineau sempre sofre bastante, né, nos personagens que ele faz, então eu só queria que ele ficasse bem. Nessa época ele tava no Lost também, não tava? Estava. Sofria bastante lá. Lost, acho que... então... É isso então, gente. Encerramos esse? É isso. Então, Daniel, quer deixar seus recados finais? Não, vamos. É, vejam 28 dias também com a Sandra Bullock. Tem o Viggo Isso. Mortensen no filme, gente. Eu pesquisei aqui. Tem o Viggo Tem o Mortensen e o Viggo Steve Mortensen. Buscemi. Então, assim, olha o elenco. A gente tá falando de uma franquia que tem sempre um Olha. elenco muito bom, né? Então, Sandra Bullock, Viggo Mortensen, Steve Buscemi. Não precisa mais nada, né? Então, é isso. É, a gente se vê na próxima aí. Daí na próxima eu fico até o final, tá aí? Desculpa aí, mas até mais. Fechou. Beijo, Daniel. Falou, Ah, Daniel. Daniel. Tchau, Daniel. É isso então, gente. Chegamos a, na verdade, 23 anos depois, né, após o lançamento do primeiro filme, mas a história se passa 28 anos depois de Extermínio. Aqui o filme está estreando como Extermínio a Evolução, e de fato temos algumas Mas evoluções, eu né? acho esse título E merda. é, Que título sim, ruim. eu não gosto também. Mas há evoluções, acho que tanto na história quanto. Bom, vamos, daqui a pouquinho a gente chega lá. Samuel, a sinopse, por favor. Quase 3 décadas, né, se passaram desde que o vírus da raiva devastou o Reino Unido. E se extermina a evolução, eles exploram um mundo onde a quarentena implacável, ela persiste e a humanidade tenta encontrar novas formas de existência em meio aos infectados. O filme tem uma cena inicial que eu digo já adianto que eu fiquei um tanto quanto é sério que é essa cena, porque eu não gostei dela. Eu realmente não gostei da cena inicial. A gente tem um grupo de crianças assistindo Teletubbies, notavelmente em 2002, no início da contaminação, né? E uma mulher desesperada entra com mais uma criança, coloca ela dentro lá dentro, diz para ficarem quietos. É, dentro da casa tá rolando vários murmúrios, as crianças estão bastante assustadas. As mulheres dentro da casa dizem que precisam tirar as crianças dali. Uma das outras crianças fica perguntando, chamada Jimmy, né? Fica o tempo todo perguntando: cadê o meu pai? Cadê o meu pai? E aí, de repente, acontece a desgraça. Um grupo de infectados entra, mata praticamente todo mundo, todas as crianças que estavam ali presentes, a mãe do Jimmy, a babá do Jimmy, todos estão massacrados. É, menos o Jimmy consegue correr. Ele corre, corre, corre, chega numa igreja e encontra o pai dele. O pai dele é um padre que está ali rezando, rezando, enquanto o Jimmy clama por ajuda. O pai dele diz para ele que aquela é a hora do arrebatamento e que aqueles são anjos. E a gente vê os zumbis, os infectados invadirem a igreja, destroçarem o padre, no momento em que antes ele deu uma cruz para o garoto, e o Jimmy consegue se esconder e ver aquela cena tenebrosa na frente dele. 28 anos depois, a gente se encontra no mundo pós-quarentena, né? A gente se é apresentado na Grã-Bretanha que, ao contrário do que se esperava após o desenvolvimento do Extermínio 2, não vê o vírus se espalhar para o continente europeu de forma incontrolável. A gente já ganha essa informação de cara de que a Grã-Bretanha está destruída, mas o resto da Europa não. É, em vez disso, as ilhas britânicas elas continuam sob uma quarentena muito rigorosa, isolada do resto do mundo, com a maioria da população ainda infectada. Nesse cenário, a gente tem algumas comunidades de sobreviventes que se estabeleceram em locais isolados e fortificados. E uma dessas comunidades reside em Lindisfarne, eu não sei se estou pronunciando correto, o Holy Island, que é uma ilha costeira conectada ao continente por uma calçada que só se revela na maré baixa. Então, a vida ali daquelas pessoas ela é bastante reclusa e limitada, com tecnologia limitada. Eles viraram pessoas que ainda moram em casas, mas que quase não têm banho, quase não têm água para suas necessidades. Precisam usar apenas arco e flecha como arma. E toda a vida em comunidade é baseada em funções. Ou você é fazendeiro, ou você é coletor, ou você é costureiro. Enfim, todo mundo tem que ter uma função, porque a vida ali não é fácil. E nessa jornada, nessa comunidade, a gente vai acompanhar a jornada do Spike. Porque a história central gira em torno desse garoto, o Spike, um garoto de 12 anos que vive em desvendo com seus pais, que é o Jamie, interpretado por Aaron Taylor Johnson, e a Isla, interpretada pela Judy Comer. A Aisla, ela sofre de uma doença muito misteriosa e debilitante, e os sintomas incluem fortes enxaquecas, períodos de confusão mental, e a comunidade não possui nenhum tipo de recurso médico para tratá-la ou simplesmente saber o que é que ela tem. Então, em um rito de passagem que é bastante precoce, o Jamie, ele leva o Spike para sua primeira caçada no continente, em uma área totalmente infestada de infectados. é durante essa viagem perigosa que o Spike ele é confrontado com os horrores do mundo exterior e descobre que não são apenas os infectados que representam uma ameaça. Eles encontram alfas, que são uma nova e mais poderosíssima cepa de infectados, que evoluíram para ser maiores, mais fortes e aparentemente mais inteligentes. E ele vê uma fogueira, que fica bastante curioso para saber a origem dela. Mas o pai não dá resposta. Ele e o pai são atacados por um alfa, caçados por um alfa. Eles conseguem fugir numa cena assim impressionante de perseguição. Eles correm durante ainda a maré um pouco alta para tentar se salvar contra esse alfa. E quando a gente pensa que não, o alfa é finalmente abatido. Para a gente em seguida ver uma grande celebração. Porque afinal o Spike conseguiu passar pelo seu ritual. Seu ritual de passagem, né? Ele deixou de ser um menino, ele virou um homem. Mas ao mesmo tempo, o Spike descobre que tudo é mentira. Ali tudo é mentira. As pessoas vivem de mentiras. O próprio pai do Spike conta histórias que não aconteceram, de heroísmos que não foram realizados. Como, por exemplo, quando ele estava em corrida com infectados e eles precisavam usar a formação 2x2, né? Que dois abatem dois, e ele não conseguiu acertar nenhuma flecha. Mas o pai dele disse que acertou. E ele fica intrigado com aquilo. Ao mesmo tempo, ele conhece a história de quem pode ter ligado aquela fogueira. Um homem chamado Dr. Kelson, um médico recluso que pode talvez ser a única esperança para a mãe dele. Então, impulsionado pelo desespero e pela crença de que o Dr. Kelson pode ajudar a sua mãe, o Spike decide secretamente levá-la para o continente em busca de tratamento. E durante a busca pelo Dr. Kelson, o Spike e a Isla se deparam com várias situações, como um encontro com os Slow-Slows, né, que são uma nova e bizarra variante dos infectados, que são criaturas grandes, mas lentas, cobertas de mofo. Eles também encontram outros sobreviventes, né, um grupo de militares, mas que está ali num mundo cheio de segredos e horrores, mostrando sempre como a humanidade se degenerou nesse novo mundo. Em um momento meio crucial, o Spike e Isla são resgatados por um rapaz de um grupo militar, o único que sobreviveu, que ele está ali porque a área da Grã-Bretanha ela é cercada agora por barcos que fazem a quarentena. Ninguém pode sair da Grã-Bretanha. Mas o barco deles afundou e ele acabou ficando ali. Durante esse percurso, eles têm a ajuda desse garoto, sobrevivem por causa dele, mas entram muitos conflitos porque o garoto agora quer encontrar um lugar para sobreviver e não ficar andando, perambulando com uma criança e uma mulher com um tipo de demência. Num dos momentos mais conflituosos do filme, a Isla ouve um som dentro de um trem vazio, corre para encontrar a origem desse som e descobre uma infectada grávida. Essa infectada está dando à luz e a Isla consegue ajudar ela a ter o bebê. Imediatamente após ter o bebê, a infectada tenta atacar eles e é morta pelo jovem soldado. Só para trazer à tona um alfa, que vai matar o garoto e correr atrás do Spike e da Isla. Eles estão com um neném, que não apresenta nenhum sinal de infecção, correm desesperadamente, e quando acham que vão ser finalmente destruídos, eles encontram o Dr. Kelson, que usando uma zarabatana com um forte sedativo, consegue deixar o alfa bem molinho. É a partir daí que o filme vira uma outra coisa, porque o Spike e a Isla vão ter o contato com o Dr. Kelson, conhecer quem é esse personagem e entender o que ele tem feito sozinho ali nos últimos anos. O Kelson, ele criou sozinho um monumento à morte. Mais que isso, parece soar meio bizarro, o Kelson ele criou um tipo de espaço onde a morte é simplesmente tratada não como um fim, mas como um momento de passagem. A morte não é tratada como algo resultado da violência ou das diferenças. Pelo contrário, a morte ali para todos é igual. Infectados, não infectados. Ele transformou os ossos de milhares de pessoas ao longo dos últimos anos em um espaço de adoração e ao mesmo tempo de tranquilidade, um espaço de passagem. Ele conversa muito com o Spike, com a Isla, decide que vai examinar a Isla, e no diagnóstico que ele é capaz de chegar a fazer, ele fala que a Isla está provavelmente com câncer, e ele já entrou em estado de metástase, onde se espalhou pelo corpo e atingiu o cérebro de uma forma irreversível. O Spike fica desolado com essa informação. Ele não aceita, ele quer uma cura, ele pede para procurar curas no antigo mundo, mas não há o que fazer. Não há nada o que fazer. Em um dos momentos mais simbólicos do filme, a Isla decide que ela vai fazer o seu próprio momento de passagem, que ela vai fazer o momento que ela escolheu fazer e que vai tentar dar um mínimo de tranquilidade ao coração do próprio filho. Ela se sacrifica para poder fazer parte justamente daquele monumento. Enquanto isso, o Spike e o Doutor, eles têm mais um momento de enfrentamento junto ao Alpha, que é um momento bastante curioso, porque a única coisa que eles são capazes de fazer é deixar ele adormecido. Eu acho que isso vale uma discussão mais pra frente. E a gente tem então o final do filme, onde o Spike, ele volta pra comunidade, não pra voltar a viver ali, mas pra simplesmente entregar a criança e dar uma chance a ela de sobrevivência. Ele deixa uma carta pro pai, que tá muito preocupado, que tá em desespero, conta o que aconteceu e fala: eu não vou voltar, a minha jornada vai ser aqui fora a partir de agora. Em um final bastante enigmático, né? O Spike, ele tá ali, a gente acompanha ele em um terreno onde ele tá tentando se alimentar de um peixe que ele acabou de caçar, mas infectados em um grande número surgem e ele começa a lutar. Ele agora é um garoto muito mais firme no arco, ele sabe o que tá fazendo, mas o número de infectados é relativamente grande e sozinho ele não vai dar conta. Ele então é surpreendido por um homem com roupas da Adidas, e que pergunta se pode se juntar ao grupo, ofertando uma ajuda. O Spike, muito assustado, diz que sim, e vê um grupo de praticamente uns Power Rangers, praticamente, surgindo ali no final e derrotando os infectados de uma maneira brutal e bastante corpo a corpo. Numa cena muito, muito curiosa, como já tinha comentado com o Ivo, a palavra excêntrica, e que encerra o filme, que Encaremos os Fatos faz parte de um projeto novo de uma trilogia. O segundo filme já está em produção, inclusive, e se for um sucesso comercial, vai dar asas para que o terceiro também seja produzido. O que podemos interpretar desse final? Apenas, no momento, uma coisa: o de que o Spike foi salvo justamente pelo Jimmy, o garoto que viu o próprio pai e a família toda falecer no início do filme. Posso fazer tan-tan-tan de novo? Pode fazer tan-tan-tan de novo. Vou me repetir. Gente, eu assisti esse filme na cabine com o Igor. Sim. E chegou nessa parte, eu olhei pra ele, tipo, o que está acontecendo? Ai, Igor, você quer começar? Falar pode o que você ser. Achou? Pode ser. Vamos lá. Eu fui pronto pra uma bomba, assim. Talvez tenha ajudado também, mas eu acho que, para além disso, eu gostei muito, assim, comprei o futuro que eles criaram para a franquia, achei que o elenco foi bem escolhido também, adorei o Spike, o Phil Williams, achei ele carismático, assim, adoro a Jodie Comer também. O Aaron Taylor-Johnson e o Ralph Fiennes, tipo, eles aparecem, mas nem menos do que parecia que eles iam aparecer, né? Uhum. Mas achei legal também. Eu não acho o Aaron Taylor-Johnson um super bom ator, mas o Rafael foi legal de ver também. Mas eu gostei desse destaque, assim, na segunda hora do filme, que ele muda completamente pro personagem com a mãe, né? Eu acho que ele faz legal essa divisão, assim, de primeiro ele ficar com o pai, depois ficar com a mãe. Acho que acho que faz pensar algumas coisas interessantes, assim, apesar dele colocar essa coisa, né, o pai ensina a matar e tal, e a mãe vai por um outro caminho. Mas eu acho que eu gostei bastante dessa divisão. Acho que ele também repete essas coisas de brincar com as possibilidades técnicas, assim. Então, tipo, quando eles matam, tem aquela câmera que, tipo, meio que congela e muda de ângulo, que você tá vendo, do zumbi sendo assassinado. tem aqueles devaneios com uma câmera meio com aquela luz vermelha e tal, quando eles mostram os outros zumbis, e ou quando acho que é um menino mesmo que tem um devaneio, assim, eu acho que é muito legal, acho que a montagem é frenética, assim, acho que ele extrapola, assim, até um pouco do que tá nos outros filmes, assim, acho que isso deixa mais divertido também. Acho que o Danny Boyle, sei lá, me remete a essa coisa de antes dele, assim, então acho que deve ter sido divertido pra ele fazer também, e é divertido ver o Danny Boyle se aventurando de novo nessa franquia. E acho o filme lindo, assim, tem os planos abertos bonitos, né, tipo, no campo, na floresta, eu gostei bastante, assim. E aí eu realmente não tava esperando essa parte final, assim, eu fiquei emocionado de verdade, assim, com toda essa reflexão sobre morte e que o Rafael traz, assim, achei super bonito, até a cena do crânio lá, que é super bizarra, assim, acho que é muito bonito, assim, eu fiquei bem emocionado, assim, eu acho que talvez as pessoas não gostem muito de não ter muito... Ele abandona a ação, né, por um tempo ali no final, e aí volta de um jeito até meio corrido, assim, só pra ter, mas me comprou muito, assim, acho que eu caí fácil, assim, não sei se eles emendaram só um monte de, sei lá, de clichê pra fisgar a gente, mas eu caí muito, muito fácil nessa parte sobre a morte. E a cena final, eu gosto, mas eu tenho muito medo, assim, do que vai rolar, virar essa coisa de gangues e tal, mas eu acho muito divertido, assim, e eu acho que remete um pouco ao que a franquia já fez de terem esses grupos que vão, sei lá, se rebelar totalmente, que nem tem no primeiro filme, os militares e tal. E eles ignoram totalmente o segundo filme, né? Ignora. E aí tem uma... Mas tem uma piada que eu achei interessante, que no final do primeiro filme, quando eles estão costurando lá a mensagem pra botar no gramado, que é Hello, tem uma parte que aparece só o Hell, né? E nesse filme também tem uma parte que aparece um posto Shell sem o S. Acho que isso usa para uma piadinha legal que eles repetiram. Mas enfim, tô animado, assim. O segundo filme vai ser dirigido pela Aninha da Costa. Eu adorei o Candyman dela. Eu tô bem curioso pra ver o que ela vai fazer com essa franquia. Porque eu acho que ela é uma diretora meio, sei lá, acho o Candyman novo meio chique, assim, é bonito. Tô muito curioso pra ver como elegante, ela vai. Elegante, né? Quero ver ela mexendo em extermínio. Mas eu gostei muito, assim, como eu falei antes, acho que esse terceiro filme me fez ficar feliz pela franquia e saber que agora é pelo menos mais um vai ter, e eu tô confiante, tá? Tô curioso. Eu assisti esse filme ontem à noite e, como eu disse, eu não gostei do começo, porque aquela cena inicial eu achei muito inferior ao trabalho realizado nos dois primeiros filmes, mas depois esse filme foi numa crescente comigo, que eu fiquei boquiaberto com tudo que eu tava vendo ali. Ele é lindo, o Igor falou muito bem, esse filme é lindo, e ele é lindo novamente na sujeira, nenhuma cena ali é limpa, nada, tudo ali é sujo, é triste, é desolado, e ainda assim o quanto esse filme ele é bonito, e dividido dessas duas formas, porque na primeira a gente tem um Spike que tá forçando uma insegurança para descobrir que na verdade ele é extremamente inseguro, que ele tá ali com o pai dele numa caçada e entendeu o que é medo, o que é terror de verdade. Toda a sequência com o pai dele é muito foda, principalmente porque tem aquele detalhe do poema, da narração do poema Boots, né, do Rudyard Kipling, que ele retrata sobre ciclo incessante de guerra da humanidade, com uma marcha interminável de botas, né, combinando a porta do inferno. Cara, esse poema estava no trailer, e cara, o trailer de Extermínio e Evolução é talvez um dos melhores trailers já feitos na história da humanidade. Esse ele é muito bom. Vendeu o filme pra um caralho. E no filme, eu adorei ver isso. Ver aquele cenário de que, com o pai dele, o Spike tá aprendendo que é sobrevivência. Que é lutar pela sobrevivência. A necessidade de ser violento. A necessidade de violência contra violência. O Spike tá tendo essa lição. A duras penas. A duras penas, porque ele quase perdeu a vida. E aí, a gente vai ter essa virada, onde o Spike vai descobrir o mundo de mentiras onde ele está inserido, até uma interessante referência da própria história da Grã-Bretanha, do quanto eles se veem na necessidade, quanto eles se viram na necessidade histórica de criar heróis, de criar imagens místicas. O próprio rei Arthur, o Lancelot, os seus reis, Ricardo Coração de Leão, imagens que eles pintaram que não existem. E agora o Spike é essa imagem. E ele não aceita ser essa imagem. Então, a gente... Mas, ao mesmo tempo, isso transforma ele. Porque Se na primeira vez ele foi extremamente inseguro saindo dali, na segunda ele vai ser mais que seguro, ele vai ser astuto, ele vai ser inteligente, ele vai ter uma capacidade de achar que ele consegue sobreviver naquele mundo levando a mãe dele. Porque, de certa forma, na segunda parte, se a primeira parte do filme é sobre sobrevivência e sobreviver com violência, a segunda parte desse filme é sobre não adianta sobreviver se não houver ternura. E a ternura tá na relação com a mãe dele. É lindo. A atuação da Judy, meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Ela merecia prêmios por essa interpretação. Ela tá absurda. Ela tá sensacional. Esse garoto, é Alf Williams, né, o nome dele. Incrível, incrível. Toda essa relação deles é muito bonita de se ver. É muito bonita de se ver. E até como o Igor falou, quando chega no assunto morte, me tocou num ponto muito, muito profundo. Eu não estava preparado para ser confrontado por aquilo. Foi a gigantesca surpresa do filme para mim é essa. Pô, você tá pensando que você vai encontrar um filme de apocalipse zumbi e entender... Não, foda-se. O apocalipse já aconteceu. O apocalipse aconteceu há 28 anos. Aquilo é só mundo. Não é mundo apocalíptico. Não, aquilo é só mundo. Então, você ter um momento de respiro para interpretar esse mundo de verdade, interpretar ele além da violência, interpretar ele pela existência e pelo deixar de existir, porra, que sacada genial, genial, que coisa linda. Eu fiquei muito emocionado, muito mesmo. A cena, ela pode até parecer um pouco cômica, dando super spoiler, né? Porque o Dr. Kelson, ele o que é que ele faz? Ele esses anos todos, ele retirou a carne dos mortos, infectados e não infectados, limpou os ossos, criou esse monumento à morte, à existência e à não existência. E o Spike tem a chance de, após a mãe dele escolher deixar de existir, no momento dela, da maneira dela, como ela gostaria, digamos, algo raro de poder se fazer nesse mundo, mas ela teve a oportunidade, é o Spike coloca o crânio dela no topo do monumento, né? Do principal monumento. Que é uma cena que sozinha, falando assim, ela parece até engraçada. Mas, porra, eu me emocionei de verdade. E fiquei mais assim, né? Que, tipo, no final a gente tem o fim da jornada. Definitivamente o ritual de passagem, ele terminou. O Spike não é mais uma criança. Ele passou por uma jornada com o pai, ele passou por uma jornada com a mãe, ele não é mais a mesma pessoa depois dessas duas jornadas. E mais do que isso, ele não se sente mais uma pessoa de pertencimento àquela comunidade. Ele não precisa estar mais ali. Então, ele decide ir embora, ele decide como viver naquele mundo, porque é aquele mundo que ele tem para viver. O final é muito... O finalzinho, ele é muito... caricato, ele é estranho, ele é excêntrico, você não sabe o que passar, o que pensar, mas eu dou um voto de fé porque tem Jack O'Connell numa interpretação, novamente, muito boa. Então, assim, reizinho do carisma, ele tá nos melhores filmes do ano até agora, porque em Sinners, né? Ele tá em Sinners, né? Brilhante em Sinners, ele tá sensacional. E eu não vejo a hora de ver ele na continuação desse extermínio da Nia, que já tô com altíssimas expectativas. Porque esse filme, pra mim, foi o mesmo impacto do primeiro filme. A gente acha que a gente vai ver uma história de apocalipse zumbi. Não é sobre isso. O apocalipse zumbi, ele é um elemento. A gente viu uma história ali muito diferente e eu fiquei muito tocado pelo que eu vi, de verdade. Eu não esperava aquilo. Nossa, Samuel, depois dessa sua reflexão aí, ficou até complicado comigo. Desculpa, falei até demais, mas eu tô com esse filme, não sai da minha cabeça. Também vi ontem à noite, né, coincidiu. Esse filme, ele é muito complexo, assim, né? Primeiro, assim, ele faz algumas referências, como você citou a poesia, Samuel. Ele faz essas referências de como a humanidade vai se... ela vai se moldando, né? Como que vai se... a sociedade vai se formulando novamente ali, né? É através da, como você disse, da violência, né? E aí entra numa questão muito sobre masculinidade, assim. Principalmente, assim, quando essa figura do pai, né? que é um cara lá que ele é super caçador, super lutador, e ele vai, o filho, e ele mente que o filho foi e não sei que lá. Eles fazem aquele ritual do filho e não era aquilo, né? É por isso que ele não se encaixa, porque o filho ele está sempre perguntando para o pai. Ali é uma outra vila, né? Tem outras vilas e parece que assim existem ali sociedades ali, né? Pessoas vão se parece que se tornou um país ali naquela Grã-Bretanha isolada, né? Que ela está isolada e se formou um país com pequenas comunidades que não podem se encontrar, que se elas se encontrar, elas vão colidir. Mas o pensamento do Spike não é esse, né? Ele quer descobrir, ele quer explorar, né? E isso não tava. Tanto que ele fala, né? Com o pai dele, ele fala: eu conheci o doutor, o doutor Ian Kelson, e ele é bom. Que é o segundo pai dele, o doutor Ian Kelson, era um louco, era uma ameaça, né? Aquela coisa, sei lá, meio do conto da caverna, assim. É, e ele sai para conhecer, né? E tem uma outra questão também, sobre que o Samuel até comentou assim, mas eu queria trazer um ponto para discussão, que é quando ele sai, né, com a mãe dele, e ele fala: eu te protejo, mãe, né? Na hora que ela fala: não, eu tenho que voltar para casa, que é perigoso, ela fala: não, mãe, eu te protejo. Mas na primeira noite é a mãe dele que salva ele. Ele dormiu, que ele estava supostamente vigiando, mas é a mãe dele que salva ele, né? Numa cena assim estranhíssima, né? Que ele fica sem entender o que aconteceu, né? Mas a gente entende ali que ele ainda era uma criança a ser protegida também, né? Então ali a gente fica naquela ali de quem seria um pelo outro ali, né? Seria um protegendo o outro. E eu gosto do caminho, né, que o Boyle escolhe, o roteiro, né, o Garland, na verdade, mas o Boyle também ali dirigindo, que é essa direção para a coisa mais reflexiva da coisa, assim, né? Quando eu vi o filme, eu imaginei que seria uma coisa que eu explorar essa questão dos zumbis mais dos infectados mais evoluídos e eu não sei que lá e entrar numa outra E entrar num caminho comum, talvez, assim, que se caísse na mão de outras pessoas, ele poderia cair. Mas não, né? O boy, ele já vai, ele tem o pano de fundo ali, tem os infectados que evoluíram, né, de várias maneiras, né? Não, eles se mutaram, eles se evoluíram, eles sobrevivem, eles geram filhos, eles se proliferam. E eles também são uma sociedade ali, inserida naquele meio. Mas o que justamente eles trazem, o Boyle e o Garland trazem, é muito sobre essa reflexão de uma sociedade em formação, né, do amadurecimento ali do Spike, e como que vai ser esse amadurecimento, como que vai ser esse entendimento. Não vai ser ali naquela vila que se fechou, e se fechou justamente num. É numa coisa muito retrógrada, assim, muito arcaica, né? Como que eles, né, se formam ali, é quase que uma, sei lá, um feudo, assim, uma coisa meio medieval ali que eles se formam. E se formam preparando, assim, soldados para guerra, né? Tem cenas lá de treinamento das crianças com arco e flecha. É, tudo para eles, né, é uma guerra. Eles não parecem tentar uma solução ali. É, mamãe que não seja pela violência, como Samuel citou. E essa questão, a reflexão da morte, que traz o um momento ali do Memento Moris, que é um momento muito singelo do filme, né? Muito bonito. Assim como no primeiro extermínio, assim, que tem a morte, né, do personagem do Frank, que ela é muito triste, muito bonita. Bonita não, né? A dele não é bonita, não. A dele é bem triste. Mas aqui ele traz uma morte assim que deixa a gente emocionado, que finalmente a Isla pode escolher, né, se livrar daquele sofrimento que ela tava ali, não dava para ela continuar, e do amadurecimento do Spike, de entender. E foi o que eu comentei no grupo, o que foi aquele final. Estou ansioso pelo filme da Nia, que eu também gosto muito do Candyman dela. O Boyle deixou uma coisa Com esse final, esse gancho do final, né? Se ela se forem seguir, né? Um desafio para ela, sim, porque a gente, que vai vir dali? Aí esse filme são três momentos, né? Que é o momento do início lá, do entendimento, do aprendizado do Spike, depois essa questão do entendimento da morte, sim, e aquele final, aquele grupo que apareceu no final, que é justamente o que talvez ele tivesse procurando. Ele estava procurando algum contato, alguma conexão com outras pessoas ali. E ele encontrou, e vamos ver o que vai ser dessa conexão aí. Estou muito curioso e muito ansioso pelo próximo. E gostei bastante do filme, resumindo. Os meus sentimentos mistos pelo final são mais que é um gancho muito forte, né? Então é um filme que acaba não se bastando ali, porque ele já deixa muito muito claro que vai ter essa continuação. Ainda bem que já foi filmado, se eu não me engano, estreia em janeiro, né? Então é certo, pelo menos esse que vai rolar, porque o terceiro ainda não é certeza, né? Vai depender de como essa evolução vai de bilheteria, assim. Então eu sempre fico um pouco assim com esses ganchos muito fortes. Mas estou intrigada também. Eu também gosto muito do Jack O'Connell, que interpreta sempre o mesmo personagem. Mas é uma doideira, assim, que também me deixou bem, bem curiosa. Eu gosto muito de. A gente falou, né, de Alex Garland escrevendo Mulheres, mas, assim, por um lado, eu gosto muito da personagem da Ayla, porque é isso, ela, por mais que ela esteja debilitada, assim, né, ela tem essa doença que a gente vai descobrir que é bem grave mesmo, mas mesmo assim ela não é. Ela fica alternando, né, esses estados de consciência e inconsciência, mas ela não parece ser uma pessoa, ela não se resume a ser uma mulher que precisa de salvação, assim, né? Tanto que, como o Ivo disse, ela salva o Spike de um zumbi rastejante lá. Então eu gosto dessa personagem. O que eu não gosto é justamente essa cena do parto, porque, gente, assim, a solidariedade feminina, né? E aí vai um cara escrever e ele acha que ela não tem limites, assim. Tipo, eu sou uma mulher, eu estou vendo outra mulher em perigo, não importa, sabe? Um bebê? Nossa! Mas se o Oi. a placenta é mágica. Isso, a A placenta placenta é é mágica. Aí, o Ai, pior então que tem essa coisa. Desculpa assim, mas o Não, pode pior que falar. você parar pra pensar, esse bebê não faz diferença narrativa nenhuma. É isso que eu Não. ia falar, não precisa, Não faz não nenhuma diferença faz. narrativa. Não fede nem cheirou a criança. E ele é quietinho, ele nem chora, ele, tipo, não atrapalha em nada, sabe? Então é muito largado, assim, ali. Mas eu achei graça. E eu gosto muito dessa. Eu acho que, assim, o primeiro filme, ele é assim, sujo, né? E ele é mais fechado, assim, né? Tem. É em questão de ambientes mesmo. Por mais que eles andem ali pela cidade, mas tem a casa ali dos soldados, tem o apartamento do Frank. O segundo, ele é fechado ali naquela zona de isolamento, né? Mas depois os personagens saem de lá até para onde vai rolar aquela cena do helicóptero. Eles estão num parque abandonado, né? Tem um carrossel ali, então já é uma coisa mista, digamos. E esse já é tipo um desbunde de paisagens, assim, que eu achei muito legal, né? Muito bonito mesmo. Tanto a ilha, a passagem para a ilha, as colinas ali na parte do continente. Então é bem bonito. Eu achei uma boa transição, assim, para esse lugar. E acho que é uma história que faz sentido, né? Porque passou muito tempo. Fazer o mesmo filme de novo, sabe? Aí não precisa, né? Então eu achei que foi um caminho bem legal, assim, a ser seguido com esse roteiro. Depois, eu até gosto mais do filme hoje do que na semana passada, quando eu assisti, ele foi assentando assim, e eu já gosto mais. Mas é isso, acho uma boa adição à franquia, assim, tem algumas. É isso, ele poderia facilmente ser um filme independente, assim, dos outros, né? Mas ao mesmo tempo dá para pegar ali algumas similaridades, né? Por mais que não tenha mais nenhum dos personagens anteriores e tal. E dizem que o Cillian Murphy volta no próximo, né? Não sei Eita. se isso é confirmado ou se é rumor. Você Ah, sabe alguma também coisa? não é o sei. zumbi, não? Não, ele não é o Ele zumbi. eu, Ah, eu não. ouvi falar que ia Entendi. dar uma resposta para o personagem dele, esse filme, essa trilogia, né? A gente não teve nesse filme, vamos ver o que é que vai vir nos próximos aí. Eu, assim, de verdade, eu não acho que precise, né? Também não. Mas. Né? Pra quê? Pra quê? Então. Porque aí, assim. E isso que eu acho legal também. Por exemplo, o Coulson, ele era um adulto quando o apocalipse aconteceu, né? E ele continua existindo, né? Mas a gente já tem uma outra geração também, que é de crianças. Né, quando assim no primeiro extermínio eram crianças, então agora, eles passaram por isso quando crianças e tiveram que se adaptar a esse novo mundo, né? Mas a gente já tem uma outra geração que já nasceu depois, que é o caso do Spike, né? Então esse mundo é tudo que ele sabe, assim. E eu acho isso bem interessante também. E acho que, né, talvez possa ser uma outra coisa a ser mais explorada também, talvez até tenha umas piadinhas nesse filme, né? O soldado finlandês que aparece lá e começa a falar de entregador, de Sim. várias coisas que o Spike não faz Ah, ideia, eu né, do tava que ele tá odiando aquele falando. menino. Odiando! Ai, não, ele é outro também. Eu achei que esses, porque tem poucas mortes, né, de pessoas, assim. E esses soldados que apareceram ali também, foi só tipo. Aí tem três, já mata dois de cara, assim. E o que sobra é só pra dar uma andadinha na história, mas também não faz tanta diferença, assim. Legal que a Isla fala que, né? Ah, é um babaca, né? Conheço babacas, Sim. É, assim, tipo. então. E ele é realmente um babaca. Mas é isso, estou já muito curiosa pro próximo e feliz de que não vai demorar muito. Daqui a pouquinho, janeiro tá aí. E vamos ver o que acontece. Sim. Sim. É homenagem ao Daniel, foi gravado com a câmera boa. Sim. Então, é isso, né? Foram. A maior parte do filme é de iPhone, mas já não dá uma diferença tão grande, né? De câmeras tradicionais, assim. E até essas firulas que o Danny Boyle faz, assim, também com a câmera, esses pulos, enfim, também dão uma disfarçada em qualquer imperfeição, né, que às vezes poderia ficar mais à mostra num estilo mais tradicional de filmagem, assim. Acho legal, essa experimentação. Eu vi no filme assim ontem, eu fiquei na dúvida no início, falei, gente, o filme tá travando? Na hora que os zumbis levam a flechada, assim, eu falei, gente, tá com defeito o filme? Será que é isso? É. Vai reclamar lá. Eu falei, já tá. Mas esse negócio também de filmar iPhone, eu sempre acho engraçado porque ele sempre coloca, tipo, beleza, é o iPhone, mas é com um monte de equipamento em volta para Sim. poder É garantir. o iPhone, mas aí tem uma grua, tem É. iluminação, tem Sim. lentes. Mas beleza, É né? verdade. É uma proposta. Não, pelo menos não é mais a Canon, aquela porra daquela Canon. Já pensou? É isso então, gente. Vocês têm mais algum comentário sobre esse filme, sobre a franquia como um Eu todo? adoro esse termínio. Sério, é um dos filmes assim que mais me marcou na vida, se duvidar, o primeiro extermínio. Foi um marco mesmo, de verdade, para mim. E eu fico, novamente, eu fico muito feliz, porque é um filme que revolucionou a forma de se fazer filme de zumbis. Estava extremamente em baixa na época. E houve esse boom depois, né? Tanta coisa que a gente. Tantas referências que a gente deu de outras obras que surgiram pegando as referências de extermínio. E ao mesmo tempo, não é um filme de conhecimento de massa. É curioso isso, né? As pessoas não conhecem tanto extermínio assim. Mesmo ele tendo feito um sucesso considerável e servindo de exemplo para tanta coisa que viria aí hoje em dia. Tantas obras que beberam da fonte depois, a gente citou inúmeras aqui hoje ao longo do programa, nem vale repetir. Mas, novamente, eu fico feliz de ver que é uma franquia que sobreviveu para virar uma franquia. Porque demorou 23 anos para sair um terceiro filme. E a gente entende também que hoje em dia Hollywood está naquela de Hollywood, mas é o cinema em geral. Fazer apostas em coisas que deem certo. Ninguém mais quer perder dinheiro em ideias originais. Tá essa onda, encaremos os fatos, né? Então apostar em franquias, criar franquias, fortalecer franquias. Ter Extermínio voltado foi muito dos esforços pessoais do Danny Boyle e do Alex Gallard. Foi, mas também é um pouco disso. Mas o bom é que deu um resultado excelente. Esse terceiro filme, pra mim, já é um dos melhores do ano. Tá ali batendo com Pecadores. Eu ainda não terminei de digerir o Extermínio e Evolução pra dizer se eu acho que atualmente é o melhor filme do ano que eu vi até agora. Mas forte candidato. Tá? Fiquei muito, muito impressionado com a abordagem desse filme. Tem seus momentos hilários, tem seus momentos what the fuck. Tem seu momento, o que porra é essa, que é o grande final. Mas é tudo uma surpresa muito gostosa, sabe? Tipo, foi tudo uma surpresa muito gostosa. Muito bem, então encerramos, gente. Igor, quer falar alguma coisa? Ah, eu agradeço de novo por poder participar. Eu acho que foi muito bom poder ter revisto os filmes, assim, fazer. Eu acho que eu não lembro se eu já tinha revisto ou se eu fiquei revendo algumas cenas, assim, mas lembrava de pouca coisa, assim, no fim das contas. Então, foi legal rever e sei lá, é legal poder bater papo com vocês sobre uma franquia que, sei lá, tá com mais 20 anos e entregou um filme legal agora, né? Acho que é... Enfim, agradecer de novo pela participação. Obrigado. E é isso. Obrigada por ter topado gravar com a gente, Igor. Valeu mesmo. Eu adorei. Obrigado, imagina. Igor. Eu vou, quero... Chamaremos de novo. Bom, a gente tem que fazer o episódio da especial Melissa Barreira, que a gente ainda tá... É verdade. Ah, sim? Sim, temos. Falei pra vocês, né, gente, que o Igor tinha trazido essa ideia. Eu super topo. Eu acho que eu posso ficar de fora. Não, que isso. Não, vamos tentar. Não, e achei um absurdo que a Nath odiou aquele filme dela do... Nascimento do Mal. Nascimento do Mal, a Nath odiou. Gente, odiou. É ótimo. Me diverti tanto. Sim, quando aquela mulher saiu voando pela janela. Nossa. Não, tem que ver, tem que ver. Tem que ver. Gente, tem que ver de coração aberto. A mulher saindo voando pela janela, agora eu vou ver. Então. Tem... Banheira, é esse nível. Banheira quebrando o chão, tem de tudo. Deus. Ai, não, é uma completa galhofa. Ai, mas é isso, gente. Obrigada, então, por mais essa gravação, pessoal. Ouvintes, como sempre, né? Deixem seus comentários nas nossas redes sociais, no site, no Spotify também, né? Tem aquele campo de comentários pra lá. Contem pra gente o que vocês acham da franquia e o que estão achando desse terceiro filme, né? Se tá atendendo aí as expectativas para o bem ou para o mal. E é isso aí. Obrigada, gente, e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, gente. Valeu.